Beleza. Vou dar um presente para vocês, hein? Vou chamar o Júlio, o saudoso 016. Vamos matar a saudade só um pouquinho. J. Gueto! Boa noite, Campos 2. Boa noite, Santa Gerena, boa noite, Arnão de Mello, boa pura noite, vibe. Quebrada. Então a gente fala do que nos faz falta, do que alguns têm de mais, do que alguns têm de menos, do que uns têm vontade de ter e outros não têm vontade de ter. Como a gente não fala um assunto pela metade, fala por inteiro, fala de dinheiro. Vamos fazer assim então. Quem tá na onda, faz favor de fazer barulho. Vocês podem fazer melhor. Vocês podem fazer melhor. Bom dia! Bom dia, afinal de contas é sábado. Todo mundo na vibe? Já comigo tudo nosso. É o diabo no inverno e no verão, ai abusa. Tem gente que tem tanto no bolso que abusa. Cadá, sei lá, me condeno. Contanto que a ganância não atinge os pequenos. Eu sei que a tentação é forte, não é dinheiro. Vai girar o mundo e a cabeça dos parceiros. Poucos com muito, muitos sem nada. Uma palhaçada, mas guerreiro não foge da batalha. Se ganhou o seu lutando, firmão. O que não pode é tirar da mesa do sangue bom. Mas é da hora ver, resolveu vencer. A frase é velha, meu truta, só depende de você. E se serviu de inspiração, que bom pra você. Desate as mãos. É tudo com você. Inferioridade comigo não tem vez. Se caramelo é lei, me fala quem foi que fez. Não é bom, mas quem não quer. Não é bom e todo mundo quer. Só me mostra quem não quer. Eu sei que cê quer, Didi também. Não é bom, mas quem não quer. Não é bom e todo mundo quer. Só me mostra quem não quer. Eu sei que cê quer. Tudo que é demais faz mal, minha mãe diz. Eu concordo, mas o mal a ti me faz feliz. O bastante pra não passar vontade nas vitrines de bobeio, de beber pra seguir sempre firme. É certo que ele abre o leque pra uma pá de fita. Algumas são boas, outras são malditas. Do brinquedo pro pivete, a noitada com as perversas. Como você pode ver, as opções são diversas. Gente que não viu numa moeda de 10. Tem quem não tem nem pra botar uma laiana nos pés. Mas tem o pé que vai acabar o revés. Do que atravessa e como diz Ferrez. A prova é vinda, zero que a caminhada é 10. Só marinheiro, não vai deixar furar o convés. Vem comigo, não é conversa, não é caô, é real. Não é castelo que eu fiz, tá comprovado, é real. Essa é a droga que vicia em todo, em qualquer lugar. No frigor, pobre, todo mundo quer usar. Você quer provas? Te dou a mais simples delas. Até cego sabe quando cai no chão uma moeda. Não é bom, mas quem não quer. Não é bom e todo mundo quer. Só me mostra quem não quer. Eu sei que cê quer, Didi também. Não é bom, mas quem não quer. Não é bom e todo mundo quer. Só me mostra quem não quer. Eu sei que cê quer. É isso mesmo, uma canção que você tá me dizendo. Que eu não preciso mais passar por veneno. Sente menos homem, porque tá difícil. Eu sei que tá difícil, mas não impossível, esse é o início. O que eu chamo de revolução. Chega de sofrer, mano, e depois isso não é não. Eu digo isso com certeza, pois não. Há um louco nesse mundo de meu Deus que não queira conforto aí. Vou dizer uma paradinha pra você. Eu gosto e preciso dele pra viver. Então depende só de mim. Perder ou vencer, apanhar ou bater. Parar ou correr, sabe por quê? Dependendo dos outros tá foda. Parece que essa paz hoje em dia tá na moda mais. Só tá porque a maioria só reclama. Nada cai do céu, nem meia peça de banana. E ninguém ganha grana, aceita do meu truque. Se agiliza, porque o processo é... Uns tem, outros não tem, alguns que abusam. Mas dinheiro é a droga que todo mundo usa. Não é bom, mas quem não quer. Não é bom e todo mundo quer. Só me mostra quem não quer. Eu sei que cê quer, Didi também. Não é bom, mas quem não quer. Não é bom e todo mundo quer. E todo mundo quer. Só me mostra quem não quer. Eu sei que cê quer. Din din também. Eu sei que cê quer. Eu sei que cê quer. Din din também. Muito bom. Vamos pra cima, vai. Vamos pra cima, vai. Vamos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Mãos pra cima, vai. Pra que a gente possa ter pelo menos um sábado melhor. Amanhã a gente deseja isso de novo. Na segunda também, na terça, na quarta, na quinta. J. Gueto, 016. Que zumba! Valeu, J. Gueto!